Há poder no toque de Jesus. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus tocou em sua vida. Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Receba a cura, receba o milagre de Jesus, receba a salvação. O seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame pelo nome de Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Os cegos se aproximaram dele e Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim Senhor, nós cremos. Tocou então Jesus em seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos